Na tarde desta quinta-feira, por volta de 15 horas e 30 minutos, policiais militares, guardas municipais, socorristas do SIAT e toda a imprensa de Foz do Iguaçu mobilizou-se para a rua Pedro Francisco Queru, quase na esquina com a rua Ascendino Batista dos Santos, no residencial Sol de Maio, região de Três Lagoas, para o atendimento de uma vítima de disparos de arma de fogo. No local, nossa equipe constatou calibre 5.56 ou 223, fuzil usado de forma muito intensa contra um automóvel Golf com placas de Foz do Iguaçu, cuja proprietária tem registro no bairro Campos do Iguaçu. Aproximadamente 100 metros o deslocamento com o veículo sendo atingido pelos tiros, conforme nos confirma o subtenente Marino Monteiro, que comandou o policiamento urbano durante a tarde desta quinta-feira. Exatamente, a situação aconteceu já o início dos disparos a mais de 100 metros do local. Ressaltando que tem um colégio, exatamente e bem onde começou. Em frente a um colégio onde iniciou seus disparos de armas. O que se sabe sobre o caso já? A princípio, que informações no local, que era um veículo preto, no qual, com placas paraguaia, efetuaram os disparos. Armas empregadas? Armas com estojos no local de fuzil 5.56 e pistola 9mm. A vítima está irreconhecível? É, a situação que ficou, o corpo dela está irreconhecível pelo momento. Até agora não se tem identidade, porque somente a perícia pode fazer isso, né? Exatamente, estamos aguardando a chegada da perícia no local para conseguirmos identificar a vítima. A situação complica até a vida de moradores, porque a quadra toda tem que ser isolada, né? Exatamente. É uma situação que, né, a gente pede a colaboração da população nesse sentido, para preservar o local do crime. Se alguém tiver alguma informação sobre o veículo e os atiradores? Isso, dirigir-se, né? Pode ser ligado a 190, como também a Polícia Civil, enfim, todos os órgãos de segurança pública. Após a perícia, foram constatados 16 estojos deflagrados de pistola calibre 9mm e 23 estojos de fuzil calibre 5.56. A perita não localizou com a vítima nenhum documento. O automóvel em que estava o baleado foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Homicídios e, durante o processo de verificação pelos investigadores, descobriu-se o nome da vítima, Rodrigo Carneiro, 20 anos, conhecido pela alcunha de Feijão. Feijão foi um dos presos durante uma situação em que Renatinho, um dos envolvidos no assalto ao Bradesco na região da Vila Portes. O indivíduo permanecia preso até recentemente. Após sair da cadeia, foi executado de forma cruel. A polícia não tem pistas até agora sobre os atiradores. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.